Hayır, otorizel bilgi. Kontrol mezarı pela direita paciente interceptar o dado deve ser 11. Sua patrulha, três mezarı pela direita, reportará interceptar o dado. Estabilizou, minha 143. Meu nome é 143, chame para sinal, chame todo mundo, 8, decimal, 9, 5. 245, minha 143, tá já. Cadu, boa noite, minha 143, nossa aérea final da 1-0. Cadu, minha 143, existe altímetro no 019, informe 3 da sua aérea, 1507, setor no 360, no setor norte. Quanto chega a sua aproximação? Autorizado pulso, pistão 0, vento 1, 1, 0, grau 0, 9, 9. Seguinte, ótima aproximação, tem livre pouso na 1, 0, vem a 1, 4, 3. Boa, né, 4, 5, decolando 17, 1, controle, 1, 2, 0, decimal 8. 2, 0, 8, 6, 4, 5, 4. Salvador, 1, 6, 4, 5, 2, 0, 6. Número 645, contato radar decolagem, mantendo o 360 via saída São Bruno. 360 via saída São Bruno, 645. Interceptando a perna do vento, visual com a aeronave na final, Olimpo 08. Gente, Olimpo 08, setor 360, reporte interceptando, perna do vento, pistão 0. Mais um 360, perna direita, Olimpo 08, reportará interceptando. Dois, dois, três, alinhamento, tem que ser no zero. Samba, perna do vento, pista no zero, Olimpo 08. Então F08, agora vai para a base. Guarda para a base, Charlie, 6-0 à direita, chama Charlie, 1-2 zona, disparale. 6-0 à direita, chama Charlie, 1-2 zona, 9-6, na base 3-4. Cesar Jabás, na parte final 1-0. Cesar Jabás, eu passarei a final 0 ao 0-0. base, Olimpo 08. Autorizado, vira base, reporte final 10, Olimpo 08. Reporte nacional 10, Olimpo 08. Chato, alguém emitir a pistola 0, entre 08, vento mandou 0 grau, 08 lá. X08, que ocorre metro 240, reporte carro do vento, pessoal 0. Reportará carro do vento, X08. 3090 sem notificação, via chegada com mais de um no DC, mantém 050. Ajuste a última, 019. 050, 019, por trás de TAP, 3090. Por onde TAP, é 3283, chama agora o seu exercício na frequência 18 decimal 8, é termo de 2000 decimal 0. Teste com a frequência 32 a 35. Não abaixar o trabalho. Olimpo 08. Autorizado que é emitido. Sistema 0, vento 1-1, 0 graus, 0 menor. Duna, deixa eu meter 2 mil pés, como estabilizado, é dessa que foi o piso na Zé. Duna, 2 mil, sistema estabilizado, é dessa que foi o na Zé. O ajuste está 019, está 3290. 2, boa noite, ajuda 27 Tuno, quanto espera, pronto? Ajuda 27 Tuno, mantém quanto espera, posição 0. Manterá, quanto espera, 27 Tuno. Ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 27 Tuno. Passará a Terra 200, fechou 0, vem com 0, 8. Controle 120, decimal 8. 208, boa. boa noite, ajuda. O 71 decolou. Aeroporuna, projeto 1100 pés. Ajuda o 71, contato em radar na decolagem, submeto no nível 80 de saída a bordo. De novo, 80 de saída a bordo. Confio em manter 3 mil pés de extensão inicialmente. Sul, ajuda o 71. Suba e mantenha direto no 180 em restrições. Acelera a extensão de atitude da saída a bordo. Subindo a 180 em restrições, ajuda o 71. Sistema 0, Ok, vou levantar a gira base. Alô, meu comandante com a gira base. Gira base, ponto final no zero. Gira base, ponto final no zero, gente. Ponto da perna dentro, destino zero, ouvinte 208. Clear 168, traffic at 11 o'clock, 20 miles. It's longer, crossing 100. It's off at number 72. Did you confirm the 168? Traffic at 11 o'clock, 17 miles. It's long, crossing 100. Traffic at level 102. It's Alpha Tango 72. Okay, so I just we have the crossing 2-4-1. Roger, 0168, 72 2000, Azul 27, retorno. Solicito em coordenação, voar direto para o fundo. Bahia. Conquista, azul 2781, chama Centro Recife, 2828. Direto Conquista, azul 2781, muito obrigado, chama Centro Recife 2828. Olha o 08, obrigado, Rio de Janeiro, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 9. Verificaram o êxito do corrimento 09, 1500 pés, perna do vento no zero. 1500 perna do vento, limpos, 08. Established on ILS. 116, call Total Tower 18-1 and 5. 18-1 and 5, thank you. 118, good evening, go 118. 8 miles to India South. 6-8, Wind 1-8, com espera da 1-0 próximo. 1-0, nós não temos tempo para esperar 1-0. Vai ter quanto espera? Final, baixar aprovado no celular. Limpo 08. Fez auto permitido, piscina 0, vento na 20 graus, 079. Gol 1-0-9-9, ele mantém cabeceira 1-0. Ele mantém cabeceira 1-0, gol 1-0-9-9. Terra do vento, piscina 0, 1500 pés. Terra do vento, 1500 pés. Decolagem, piscina 0, vento no 30 grau, 089. Decolagem da 1-0-1-0-9-9. Autorizado, tira a base, ponto final. Operacional, gente, tá aí. Controle de Salvador, 1-0-1-8. 1-0-9-9, controle de 1-0-8, já por aí. Controle de Salvador, boa noite, gol 1-0-9-9. Contato radar, saiu da Zulona, ele vigilou 3-0. Mantém 3-0, água 1-0-9-9. Cruzado 23. 40-0-1-3-0, está permitido. Sessão 0, vento 2-0 graus, 0-6-9.